Em sua infância, Narayani Devi, sobrinha de Srivasa Pandita, ficou louca de amor por Deus, Krishna Prema. Ao receber a misericórdia de Sri Gauranga Mahaprabhu, são as loucuras do amor a Deus. Essa loucura só faz bem. Mais tarde, ela deu à luz a Vrindavana Dasa Thakur, que era o último discípulo do mestre Sri Nityananda Prabhu. Por ordem de seu mestre espiritual, ele escreveu o livro Sri Chaitanya Bhagavata. É praticamente lei entre os devotos de Deus, escritores como Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Krishna Dasa Kaviraja e Vrindavana Dasa Thakur, manterem-se nos bastidores. Eles nunca mencionam nada sobre sua linhagem familiar ou história pessoal. Os autores dos versos mais bem escritos e mais prazerosos, coligidos no Padyavali de Sri Rupa Goswami, permaneciam desconhecidos. Durante o século XVI, livros inteiros de excepcional prosa e poesia transcendentais foram escritos por devotos de Deus sem vaidade, que preferiam permanecer anônimos. Sentindo a maior humildade, tais escritores se expressam somente em relação a seus mestres. Krishna Dasa Kaviraja glorifica os seus mestres espirituais no final de cada capítulo do Sri Chaitanya Charitamrita. Ele termina assim, né? Sri Rupa Raghunatha Pade Jara Asa Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Dasa. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, sempre desejando a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Srila Krishna Dasa Kaviraja Goswami mostra a sua suprema admiração e gratidão honrando Vrindavana Dasa Thakur como ou com o apelo de Vyasa, que em português é a encarnação literária de Deus, Vyasa Deva. Na coleção Chaitanya Charitamrita Antya Lila 20.82, Vrindavana Dasa Thakur é o devoto favorito do Senhor Nityananda, e por isso ele é o Vyasa Deva original ao descrever os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Como Srila Vyasadeva, a encarnação literária de Deus, contou os passatempos de Sri Krishna no Bhagavatam e outros Puranas, Srila Vrindavana Dasa Thakur descreveu os passatempos eternos do Senhor Chaitanya na coleção Chaitanya Bhagavata, no livro Chaitanya Bhagavata. O humilde coração de Krishna Dasa Kaviraja transborda mais louvores de Vrindavana Dasa Thakur. Abre aspas. Ouvir o Chaitanya Bhagavata destrói todo o infortúnio. Por ler o Chaitanya Bhagavata se pode compreender as glórias do Senhor Chaitanya e do Senhor Nityananda e se obter a mais alta perfeição do conhecimento. Amor puro por Deus, Krishna Prema. Está vendo? Os devotos não cantam suas próprias glórias, eles cantam as glórias dos outros devotos. Como um livro tão maravilhoso não poderia ser escrito por nenhum ser humano, parece que o próprio Deus, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o falou pela boca de Srila Vrindavana Dasa Thakur. Ofereço milhões de respeitosas reverências aos pés de lótus de Vrindavana Dasa Thakur. Compilando um livro tão valioso, ele salvou todos dos ciclos de nascimentos e mortes. Está na coleção Chaitanya Charitamrita Adilila 8:33-42. Em Mamagati, Navadvipa, Vrindavana Dasa Thakur colocou no altar as formas de Deus, Nitai Gauranga e Sri Jagannatha Deva. Ele viveu ali como um mestre celibatário e adorou as suas amadas formas de Deus no altar. Vrindavana Dasa Thakur tinha muitos discípulos, inclusive o celibatário Gopinatha, um descendente de Sri Keshava Bharati. Nos passatempos eternos de Deus, Vrindavana Dasa Thakur é Srila Vyasadeva, a encarnação literária de Deus. Seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis. E agora só resta glorificar, né, Bimala, esse associado íntimo de Deus. Shri Vrindavana Dasa Thakur ki jai, Srila Vyasadeva ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora, hein, Bimala, o que nós vamos fazer? Ah, vamos ler um passatempo? Tá bom, então vamos ler um passatempo. Ah, mas não agora. Ah, é verdade. Então, neste dia 7, nós lemos uma pequena biografia de Vrindavana Dasa Thakur, devoto favorito de Deus, que faz aniversário de nascimento e que é comemorado por todos os devotos de Deus no mundo inteiro. E quem está fazendo aniversário nesse dia 7 também é a Anurada Devi Das de Pirajuí, São Paulo. Parabéns, Anurada, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama. Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso, é claro. Então, está aí, né, no YouTube, Facebook, Instagram, tem para todo lado aí. E você que perdeu o festival, né, se programe para participar desse festival que acontece todos os finais de semana. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela. Espera aí, Biba. Ler na tela ou baixar. Então tem essas opções aí de ler na tela, na quarta linha, tá? Livros Grátis. Tem todo o conhecimento aí. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Não vai ler o passatempo agora, Bima? Ah, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que é o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Paramos aqui, ó. Não se deve expor um predicado antes de seu sujeito, pois ele não pode ficar assim, sem apoio adequado. Esta regra de retórica aparece no Ekadashi Tattva, 13º canto, a respeito do uso metafórico das palavras. Não se deve pôr um objeto desconhecido antes do sujeito conhecido, porque se o sujeito não é mencionado primeiro, o objeto fica sem sentido. Entendeu, Bimala? Nem eu. Mas só da gente ler e ouvir, a gente se purifica, né? Nós todos, né, que estamos aqui ouvindo a rádio. Eu também estou ouvindo a rádio aqui, porque quem está falando aqui é o devoto puro e traduzido por outro devoto puro. Se não cito um sujeito, não cito o predicado. Primeiro menciono aquele e então este. O predicado de uma oração é aquilo que o leitor desconhece, ao passo que o sujeito ele conhece. Por exemplo, podemos dizer: este sábio é um homem muito erudito. Nesta oração, o sujeito é o sábio e o predicado é a sua erudição. Calma. Aqui. Sabe-se que o homem é um sábio, mas sua erudição é desconhecida. Portanto, identifica-se a pessoa primeiro e depois a sua erudição. Da mesma forma, conhecia-se todas essas encarnações, porém, não se sabia de quem elas são encarnações. Primeiramente, a palavra ET, que em português é essas, estabelece o sujeito, as encarnações. Depois, porções plenárias dos Purushas Avataras, as expansões de Deus, desfrutadores. Se alguém perguntar, onde está Deus agora que não vê isso, não vê aquilo? Está desfrutando com todos aqueles que o amam naturalmente e espontaneamente. Mas é casa da sogra? É casa da sogra da Maria Joana? Não, não é não, porque o mundo inteirinho, né? Todos os incontáveis universos estão sendo controlados por Deus, e nenhuma folha de grama se move sem a autorização de Deus. Mas quem está fazendo isso são os empregados de Krishna, os milhões e milhões de semideuses, porque Krishna está lá desfrutando, né, com todos aqueles que o amam em suas moradas eternas. Bom, tá. Primeiramente, a palavra ET, essas, estabelece o sujeito, as encarnações. Depois, porções plenárias dos Purushavataras, segue-se como o predicado. Da mesma forma, quando Krishna foi primeiramente incluído entre as encarnações, ainda não se tinha conhecimento específico sobre ele. Portanto, a palavra Krishna aparece primeiro como o sujeito, seguida pelo predicado, descrevendo-o como a personalidade de Deus original. Isto estabelece que Sri Krishna é a personalidade de Deus original. Portanto, a personalidade de Deus original é necessariamente Krishna. Se Krishna fosse a porção plenária e Narayana o Senhor primordial, a afirmação de Suta Goswami estaria invertida. De tal modo, ele teria dito: Narayana, a fonte de todas as encarnações, é a personalidade de Deus original. Ele apareceu como Sri Krishna. Erros, ilusões, trapaças e percepções imperfeitas não ocorrem nos dizeres dos sábios autorizados. O Shrimad Bhagavatam dá uma lista dos avataras, as expansões plenárias do desfrutador e o Senhor Shri Krishna, que é o desfrutador supremo, que desfruta de tudo e de todos. Mas além disso, o Bhagavatam explica a posição específica do Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus. Uma vez que o Senhor Krishna é a personalidade de Deus original, a razão e o argumento estabelecem que sua posição é sempre suprema. Se Krishna fosse uma expansão plenária de Narayana, o verso original teria sido composto de forma diferente. Na verdade, sua ordem teria sido invertida. Mas não pode haver erros, ilusão, trapaça ou percepção imperfeita nas palavras de sábios liberados. Portanto, não há erro nesta afirmação de que o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus. As afirmações em sânscrito da coleção Shrimad Bhagavatam são todas sons transcendentais. Srila Vyasadeva revelou estas afirmações após compreendê-las perfeitamente e por isso elas são perfeitas, pois sábios liberados como Vyasadeva jamais cometem erros em seus arranjos retóricos. A menos que aceitemos este fato, não adianta tentarmos obter auxílio das escrituras reveladas. Birama refere-se a conhecimento falso ou erros, tais como tomar uma corda por uma cobra, ou uma concha de ostra por ouro. Pramada refere-se à falta de atenção ou má interpretação da realidade. E Vipralipsa é a propensão de enganar. Karana Patava refere-se à imperfeição dos sentidos materiais. Há muitos exemplos de tal imperfeição. Os olhos não podem ver aquilo que está muito distante ou que é muito pequeno. Não se pode nem mesmo ver as próprias pálpebras, que são as coisas mais próximas dos olhos nossos, dos nossos olhos. E se alguém é acometido por uma doença como a icterícia, vê tudo amarelo. Analogamente, os ouvidos não podem ouvir sons distantes. Uma vez que a personalidade de Deus, Krishna, e suas porções plenárias, bem como seus devotos autorrealizados, estão todos situados na transcendência, tais deficiências... Tá, vou ler de novo. Não me apresse então, Bimala. Uma vez que a personalidade de Deus, Krishna, e suas porções plenárias, bem como seus devotos autorrealizados, estão todos situados na transcendência, tais deficiências não podem desorientá-los. Deixa eu ver aqui. Vira aqui, vira ali, volta aqui. Está aqui, ó. Somente a personalidade de Deus, Krishna, a fonte de todas as demais divindades, é elegível para ser designada como o Swayam Bhagavan, em português, o Senhor Primordial. Quando, a partir de uma vela, acende-se muitas outras, eu considero esta original. Então vamos parar aqui, né? Porque não corta a explicação de Prabhupada. Bom, gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que é o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site em PDF ou para ler na tela, você escolhe, né? Mas se não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção: livros novos. Você clica aí, já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você desce mais um pouquinho, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que é o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Tem todas as respostas, tem todo o conhecimento, nos mínimos detalhes. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então vamos ler o passatempo, né, Bimala? Ainda bem. Como distribuir livros caso não tiver tempo? Então vamos ver aqui. Durante o Festival de Canto e Dança Público de Hare Krishna em março, na Nova Zelândia, Krishna Louca e eu não conseguimos sair para distribuir livros. Precisávamos finalizar alguns projetos. No entanto, Chaitanya Vihara deu uma aula muito inspiradora. Ele enfatizou que não deveríamos perder a motivação por distribuir livros, caso não fôssemos capazes de dedicar muitas horas no dia. Uma hora intensiva ou meia hora é altamente benéfico, inclusive 10 minutos se não tiver tempo, ou se não tiver muito tempo disponível. Ele sugeriu que, ao ir de um lugar para outro, se levarmos um livro com a gente, teremos a oportunidade de distribuí-lo, mesmo que somente consigamos parar uma ou duas pessoas. Tendo isto presente, Krishna Louca pegou um Bhagavad Gita e um livro pequeno de Prabhupada e me deu outro livro pequeno. Quando saímos à rua para ir ao Bhakti Lunch para o nosso almoço, mudamos nossa mentalidade. Em lugar de pensar somente em chegar ao nosso destino, aproveitamos para oferecer livros no caminho. Eu tentei parar uma turma de garotas que começaram a rir e se afastaram. Krishna Louca se aproximou a um jovem e ele levou o livro pequeno. Depois de tentar parar um senhor idoso, me aproximei de duas senhoras de meia idade, que aceitaram com entusiasmo um livro pequeno. Se tivesse dois livros em um lugar, em lugar de um, né, elas teriam levado ambos. Apenas por levar livros e por nos aproximar a uma ou duas pessoas no caminho para o nosso almoço, distribuímos dois livros. É possível distribuir livros em qualquer momento e lugar. Somente precisamos ter a consciência e a intenção. Sua serva, Lavanya Kelly Devidasi, Nueva Zelândia, Zelanda. Está escrito assim, viu? O que é? Ah, é, né? Cadê? Sumiu, hein, Bimala? Ah, tá aqui, ó. O senhor Chaitanya avisa a seus seguidores que a obrigação deles é compartilhar as histórias de Deus, Krishna. Por isso, não saia de casa sem um livro de Prabhupada. Tá vendo? Você sai com o livro, é batata. Você vai começar a falar de Krishna para alguém e o livro está na mão. Tá, já parei de falar. Nossa, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada, hein, Bimala? Vamos ler mais um passatempo? Tá bom, Bimala, então vamos ler mais um passatempo. Deixa eu clicar aqui. Pronto. Cliquei. Tá aqui, ó. Uma profecia autorrealizada. Então vamos ver aqui. Vamos ver. Estava na South Street, na Filadélfia, praticamente pronta para voltar para casa. Mas meu parceiro estava na fila dentro da loja. Enquanto esperava, comecei a oferecer livros às pessoas. Aproximei-me de um casal, Dana e Peter, que pareciam ser daquele lugar. Perguntei-lhes se tinham algum plano para essa tarde. Eles eram da cidade, mas tinham acabado de voltar de férias da Coreia do Sul. Estavam caminhando pelo bairro para não dormirem e vencerem o fuso horário. Fuso horário, fica meio atravessado, dorme na hora errada, come na hora errada, faz tudo errado. Mostrei os livros de Srila Prabhupada e perguntei-lhes sobre a sua experiência com a meditação e a yoga. Eles tinham ouvido falar do Bhagavad Gita e, enquanto estavam na Coreia do Sul, tinham ficado em uma espécie de mosteiro para aprenderem sobre a vida transcendental. Peter disse que seu mestre na Coreia do Sul disse que, quando voltarem para casa, conheceriam alguém que lhes guiaria espiritualmente. E você é a primeira pessoa com quem falamos desde que voltamos. Ele decidiu ficar com o Bhagavad Gita e então os convidei para a palestra que Devamrita Swami daria duas semanas depois. E expliquei que ele orienta as pessoas em suas vidas espirituais. Duas semanas mais tarde enviei uma mensagem para Dana e ela veio para a palestra de Maharaja. Assinado sua serva Prema Lahari Dasi, Estados Unidos. Tá bom, então vamos ler agora. Não, não dá para ler o Bhagavatam. Vamos ler o livro de Krishna. Não, que o livro de Krishna? Já li. Tá vendo, Bimala? Se me apressa, eu erro tudo. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti namine namaste Sarasvati deve Gauravani pracharine Nirvishesha shunyavani Pastyatyadeshatarine Namaste Sarasvati deve Gauravani pracharine Nirvishesha shunyavani Pastyatyadeshatarine. Onde nós paramos, hein? Não, é que está adiantado, né, Bima? Paramos no capítulo 2. Paramos exatamente aqui, ó. Prabhupada tinha mandado uma carta a Sumati Moradi e o ônibus saiu rapidamente do terminal para o centro de Manhattan em plena luz do dia, atravessando as sombras dos arranha-céus pelas ruas asfaltadas, apinhadas de gente, caminhões e automóveis, e convergindo para ruas de tráfego intenso em direção ao túnel Lincoln. O ônibus entrou no túnel e emergiu no lado de Jersey do rio Hudson, prosseguindo pela nova rodovia de Nova Jersey, através de campos com imensos tanques de petróleo e refinarias esparsas. Avistava-se o horizonte de Manhattan à esquerda, enquanto na rodovia de três pistas os carros corriam a 100 km por hora nos dois sentidos. O aeroporto de Newark surgiu bem próximo à direita, com aviões a jato visíveis nas pistas de aterrissagem. A rede elétrica, com suas altas torres de aço de conexão, perdia-se no horizonte. Srila Prabhupada jamais antes testemunhara algo de tão magnitude, ou de tal magnitude. Agora, via com seus próprios olhos que a cultura americana baseava-se na paixão para mais e mais gozo dos sentidos, e era um cenário de loucura. Que negócios tão importantes levavam as pessoas a correr para lá e para cá naquela velocidade vertiginosa? Ele podia ver as suas metas estampadas nos cartazes de propaganda. Naturalmente, ele percorrera muitas vezes a estrada de Delhi a Vrindavana, mas lá não havia muitos anúncios. Quando muito, o viajante via os campos, rios marginais à estrada, templos, casas e fazendeiros em suas terras. A maioria das pessoas andavam a pé ou em carros de boi ou bicicletas. E em Vrindavana, até os transeuntes comuns saudavam-se uns aos outros, pronunciando os nomes de Deus. Jai Radhe, Hare Krishna! Agora havia fábricas na periferia de Delhi, mas nada semelhante àquilo. O efeito cumulativo daquelas fábricas nem de longe se comparava a explosão materialista destes campos com tanques de petróleo, fábricas gigantescas e cartazes ao longo da movimentada via expressa. O consumo de carne, o sexo ilícito, a intoxicação e os jogos de azar, os mesmíssimos pecados contra os quais Srila Prabhupada viera pregar, eram orgulhosamente enaltecidos em cartazes, quilômetro após quilômetro. Os anúncios fomentavam bebidas e cigarros. Restaurantes de beira de estrada ofereciam vacas abatidas sob a forma de bifes e hambúrgueres. E qualquer que fosse o produto, era via de regra anunciado por uma mulher sensual. Tá vendo? As mulheres precisam ser protegidas e não expostas. É por isso que Prabhupada não queria, né? Mulher em nenhum cargo de liderança, porque as mulheres devem ser protegidas e não expostas ou exibidas. Prabhupada, porém, viera para ensinar o oposto, que a felicidade não se encontrava na paixão do gozo dos sentidos, e que somente quando nos desapegássemos do modo da paixão que nos leva a cometer atos pecaminosos é que podemos candidatar-nos à felicidade eterna da consciência de Deus, a consciência de Krishna. Prabhupada sentia compaixão. A compaixão de um santo consciente de Krishna fora explicada numa era muito remota por Prahlada Maharaja. Vejo que, de fato, existem muitas pessoas santas, mas elas só estão interessadas em sua própria liberação, não se importando com as grandes metrópoles e cidades. Elas vão aos Himalaias ou às florestas para meditar, observando votos de silêncio. Não se interessam em liberar os outros. Quanto a mim, contudo, não desejo ser liberado sozinho, deixando de lado todos esses pobres tolos e patifes. Sei que sem consciência de Krishna, sem se refugiar a vossos pés de lótus, não se pode ser feliz. Portanto, desejo trazê-los de volta ao abrigo de vossos pés de lótus. O cenário, aos poucos, transformou-se na região rural da Pensilvânia, e o ônibus atravessava longos túneis nas montanhas. Anoiteceu, e já era tarde da noite. Passava-se de 23 horas quando o ônibus entrou na área altamente industrializada de Pittsburgh, às margens do rio Allegheny. Srila Prabhupada não podia ver claramente as usinas siderúrgicas, mas podia ver as suas luzes e seus fornos industriais e chaminés. Milhões de luzes brilhavam por toda a atmosfera carregada que envolvia a cidade. Já passava da meia-noite quando o ônibus finalmente chegou ao terminal. Gopal Argaval esperava com a Kombi da família para conduzir Prabhupada a Buckley, cerca de uma hora ao norte. Ele saudou Prabhupada com as mãos postas e um bem-vindo, Swamiji, curvando-se levemente várias vezes. Isso não era algo comum para Gopal. Seu pai, um negociante de Maturá, admirador de pessoas santas e causas religiosas, pedira-lhe que hospedasse o Swamiji. Não era a primeira vez que seu pai fazia arranjos para que uma pessoa santa, amigo dele, né, viesse aos Estados Unidos. Várias vezes ele enviara documentos de garantia de amparo para Gopal assinar, e Gopal obedientemente assim o fizera. Porém, nada jamais se concretizara. Assim, quando chegou a carta de fiança para A.C. Bhaktivedanta Swami, Gopal prontamente assinou-a e remeteu de volta, pensando que essa seria a última vez que teria notícias dela. Mas, então, havia apenas uma semana atrás, chegara uma carta... Sally Argaval a abriu e, alarmada, chamou seu marido. Querido, sente-se, ouça isto, o Swami está vindo. Srila Prabhupada havia anexado sua fotografia para que eles não deixassem de reconhecer, mas claro que ia reconhecer, né, Bimala? Prabhupada andando com roupa de sacerdote, né? Se destaca, né? Em toda a multidão, se tiver uma multidão. Os Argavals olharam curiosamente para a fotografia. Não terei como me equivocar, disse Gopal. Os desavisados Argavals eram americanos simples. Segundo Sally Argaval, que conhecera o seu esposo indiano enquanto este trabalhava como engenheiro na Pensilvânia, o que fariam com um Swami indiano em casa? Prabhupada foi um choque para eles, mas não havia como não aceitá-lo. Eles estavam comprometidos pelo pedido do pai de Gopal. Conscientemente, Gopal comprara a passagem de Srila Prabhupada de Nova York a Pittsburgh e providenciara para que o agente da Travelers Aid o encontrasse. e zelosamente viajara de carro aquela noite para encontrar-se com ele. Assim, foi como uma mistura de embaraço, incredulidade e surpresa que Gopal Argaval ajudou seu hóspede a entrar na Kombi e dirigiu-a de volta para sua casa em Butler. Desculpe. 20 de setembro. Butler, Pensilvânia, a terra do Jeep, eram os dizeres de uma placa de granito no parque da cidade. Butler, famosa como a cidade onde o jipe do exército americano fora inventado em 1940, era uma cidade industrial de 20 mil habitantes, situada entre as colinas de uma área rica em petróleo, carvão, gás e calcário. Sua indústria consistia basicamente em fábricas de vidro, de vagões de trem, de refrigeradores, de derivados do petróleo e de artefatos de borracha. 90% dos trabalhadores locais eram americanos natos. A religião predominante sempre fora o cristianismo, na maioria protestantes, com alguns católicos, e nos últimos anos apareceram algumas sinagogas, mas não havia comunidade hindu naquela época. Desculpem. Gopal Argaval foi o primeiro indiano a se mudar para Butler. Quando a Kombi entrou na cidade, o ar da madrugada estava quente e úmido. A edição matinal do Butler Eagle, logo jornal, né? Logo estaria nas bancas de jornais. China Vermelha ataca a Índia. Primeiro-ministro Shastri declara que a China comunista quer dominar o mundo. Já naquela época, hein, viu? Conselho das Nações Unidas exige que Paquistão e Índia cessem fogo em 48 horas. Srila Prabhupada chegou à casa dos Argavals, edifício Sterling, às 4 horas da manhã, e Gopal o convidou a dormir no sofá. O apartamento deles era um duplex com uma pequena sala de estar, uma sala de jantar, uma pequena cozinha, dois dormitórios em cima e um banheiro. Os Argavals moravam ali com seus dois filhos pequenos. Eles já moravam em Butler há alguns anos e haviam estabelecido um bom círculo social. Uma vez que seu apartamento tinha tão pouco espaço, decidiram que seria melhor que o Swami ficasse num quarto da ACM e viesse visitá-los durante o dia. Naturalmente, a verdadeira dificuldade não era o espaço, e sim ele. Como se enquadraria ele na atmosfera de Butler? Ele era hóspede deles e logo, né, eles teriam que dar explicações a respeito dele a seus amigos e vizinhos. Srila Prabhupada despertava imediatamente a curiosidade de quem quer que o visse. Ansiosa, a senhora Argaval decidiu que, em vez de deixar as pessoas especularem sobre aquele homem estranho, ficassem conhecendo através dos jornais. Ela explicou seu plano a Prabhupada, que sorriu, compreendendo o quanto sua presença importunava. Sally apressadamente levou Prabhupada ao escritório de um jornal de Pittsburgh, mas o repórter não conseguiu entender por que aquela pessoa daria uma reportagem interessante. Sally então o levou ao jornal local, o Butler Eagle, onde a sua presença foi aceita como realmente digna de notícia. 22 de setembro. Um artigo de destaque apareceu no jornal Butler Eagle. Em inglês fluente, devoto do culto hindu explica a missão de visitar o Ocidente. Vieram um fotógrafo ao apartamento dos Argavals e tiraram uma foto de Srila Prabhupada, de pé na sala de estar, segurando um volume aberto do Srimad Bhagavatam. Na legenda lia-se, embaixador da Bhakti Yoga. Assim começava o artigo. Um homem moreno, Usando indumentária alaranjada e sapatos de plásticos brancos, saltou ontem de um carro pequeno e entrou na ACM de Butler para participar de um encontro. Trata-se de AC Bhaktivedanta Swami, mensageiro da Índia para os povos do Ocidente. O artigo referia-se ao Shrimad Bhagavatam como literatura bíblica e a Srila Prabhupada como o mestre erudito, e continuava: minha missão é reviver a consciência de Deus das pessoas, diz o Swamiji. Deus é o Pai de todos os seres vivos em milhares de formas diferentes, explica ele. A vida humana é uma fase de aperfeiçoamento na evolução. Se perdermos a mensagem, retrocederemos novamente no processo. Acredita ele, Bhaktivedanta, vive como um monge e não permite que mulheres toquem em sua comida. Numa viagem marítima de 6 semanas e no apartamento dos Argavals em Butler, ele preparara as suas refeições numa panela de bronze com compartimentos sobrepostos separados para cozinhar arroz, legumes e fazer pão ao mesmo tempo. Tudo isso numa boca só do fogão, né? Ele é vegetariano estrito e só bebe leite, o alimento milagroso para as crianças e as pessoas idosas. É o mais maravilhoso de todos os alimentos, né? O leite. Eu não tinha visto esse detalhe, Bima, para os idosos também. Conforme ele mesmo diz, se os americanos dessem mais atenção à vida transcendental deles, seriam muito mais felizes, diz ele. Os Argavals tinham sua própria opinião sobre o motivo da vinda de Prabhupada aos Estados Unidos, abre aspas, para financiar seus livros e nada mais. Eles estavam certos de que ele esperava tão somente encontrar alguém que pudesse ajudá-lo com a publicação da sua coleção Shrimad Bhagavatam e que não desejava nenhum seguidor. Pelo menos esperavam que ele não fizesse nada para atrair a atenção e sentiam que esta era a mentalidade dele também. Ele não criava agitação, diz Célia Argaval. Não queria nenhuma multidão, não desejava nada. Só queria que alguém financiasse seus livros. Talvez Prabhupada, vendo o nervosismo deles, tenha concordado em manter-se discreto por consideração a seus anfitriões. Contudo, a pedido de Prabhupada, o Sr. Argaval manteve uma espécie de portas abertas em seu apartamento, todas as noites, das 6 às 9 da noite. Tá. Sally comenta: convivíamos com um grupo bastante intelectualizado e todos estavam fascinados com ele. Mal sabiam o que perguntar-lhe. Eles não sabiam o bastante. Era exatamente como sonhar com um conto maravilhoso. Quem esperaria encontrar-se com um Swami na sala de estar de alguém em Butler, Pensilvânia? Impensável, né? Era algo simplesmente incrível. Uma coisa dessas no meio da classe média americana. Meus pais vieram de uma distância considerável para vê-lo. Muitas pessoas que conhecíamos em Pittsburgh vieram vê-lo. Tê-lo conosco era algo muito incomum, porém, o verdadeiro interesse que mostravam nele era apenas uma espécie de curiosidade. Dentre suas poucas posses, ele tinha uma máquina de escrever e um guarda-chuva. Uma das coisas que causava sensação era que ele sempre levava o guarda-chuva consigo. Fazia um pouco de frio e ele estava ficando calvo. Assim ele sempre usava aquele chapéu que alguém confeccionara para ele, parecido com um gorro de natação. Era uma sensação. E ele era tão brilhante que, ao ver alguém pela segunda vez, logo reconhecia quem era, recordava-se da pessoa, era um homem iluminado. Quer ele os encontrasse em nosso apartamento e depois os visse num carro, lembrava-se de seus nomes, acenava-lhes e chamava-os pelos nomes. Ele era um homem especial. Todas as pessoas gostavam dele. Ficavam espantadas com a grande inteligência que ele tinha. O que mais as cativava era o modo como ele guardava os seus nomes e seu jeito bem-humorado. A maior parte do tempo parecia tão sério, mas era uma pessoa muito bem-humorada. Tinha um olhar intimidativo, mas era muito encantador. Foi o hóspede mais fácil que tive em minha vida, pois, quando eu não podia dar-lhe atenção, ele cantava Hare Krishna, e eu sabia que estava inteiramente feliz. Quando não podíamos conversar, ele cantava. Ele era tão sossegado. Eu via que nunca se aborrecia. Nunca me senti tensa ou constrangida por tê-lo conosco. Ele era tão maleável que, quando eu tinha de cuidar das crianças, ele ficava simplesmente cantando Hare Krishna. Era incrível. Quando eu pensava em fazer algo, ele ficava feliz, só de poder cantar. Era um ótimo hóspede. Quando as pessoas vinham, sempre fumavam, mas ele dizia: "Ah, deixa para lá, não tem importância." Isso era o que ele dizia: "Não tem importância." Porque ele sabia que éramos diferentes. Eu não fumava na sua frente. Eu sabia que não devia fumar na frente do pai de Gopal. E assim eu tinha a mesma consideração por ele. Ele jamais causava problemas para os outros. Certa noite, um convidado perguntou a Prabhupada: "O que o senhor acha de Jesus Cristo?" E Prabhupada replicou: que é, Bimala? Parar? Ah, tá. Parar para não cortar no meio. É, que agora começou a... Ouvimos tudo que Sally Argaval disse, né? E agora vai começar outro ponto. E para não cortar no meio, já cortando, não, no meio do tema, né? Do assunto. Tá, já parei de falar. Nossa, é hoje, hein? Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site em inglês. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com a opção para você ler na tela em inglês. Mas se você quer essa coleção, aí não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Calma, Bimala, que é a melhor internet do mundo, está abrindo. Já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, e agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam hitakarino tribhuvane